99908. 99908-360 para Guarulhos. Está pronto, cópia? Batido. Comandou Guarulhos autorizado 360, aerovia Upper Wheel 58. Decola 90, curva direita, perfil da Gola e Gonza, código 5562. Frequência do controle 119.35. Ativo então, 360, Infame 58, pista 10 com curva direita, na Gola e Gonza, 5562, 119.35. Correto, total 9908, parte 3, chamando para o pushback solamente. Maravilha. Salvador, eu tô 3178, está pronto para o táxi, desculpa, é o BD75, autonomia de 3 horas, alterna Aracaju. Táxi autorizado, direita, Alfa, reporto, ponto de espera da 10. Livre táxi via Alfa, ingressando na primeira direita, 3178. Gente, em forma justa, 10 no 4. 10 no 4, tá. Salvador, Argentina 1-9-1-1, ready to push back on startup. Clear the report for taxi, Argentina 1-9-1-1. Clear, push back on startup, call you back for taxi, Argentina 1-9-1-1. Salvador, total 9908, puxa acionamento, senhor. Felizado, chame taxi. Parei. Salvador, tá 3178, não pode perder a 10, pronto. Autorizado, a linha decolada 10, vento 080 graus, 5 nós. A linha decolada 10, tá 3178. Estabilizando o localizador, avião 6709. 6701, uma milha para a Duna, complete final ILS, sem um glide, torre 1186. 1186, Wesley 6701. Torre Salvador, Wesley 6701, final estabilizado, localizador a sua escolha. Nave Star, quando aproximação, aguarde pista livre, web, ajuste 1-0-4. 1-0-4, aguardando pista livre, 6701. Decolado às 48, controle agora em 119.35, bom voo e boa noite. Obrigado, senhor. 1935. Pô, 3173. Transformador, muito boa noite. 3178. 3178, boa noite. Suba o 330, segue da Pulca Vigilante. Acendendo o nível 330 na Pulca, 3178. Fruit Tax via Juliet and Alpha, report route short 1-0. Fruit Tax via Juliet Alpha, report before runway 10, Catina 1-9-1-1. Taxi total 9908 com 3 PLB, 3,30 de autonomia, hotel Galeon. Passagem aeronave da estrangeira da Argentina que vai cruzar sua frente, após prosseguir a Juliette Alfa até o ponto de espera do 10. Negativo, agora dando a passagem da aeronave. Vive primeira direita, seu solo foi 5-1, não mantendo a minha escuta, prossiga táxi via Alfa, reporte antes, táxi 6 Juliette. Ciente, livrando a primeira direita, Alfa vai informar antes da Juliette, Webjet 6701. prossegue seguindo a aerolínea. Gate até o ponto de espera, reporta o ponto de espera, o total. Portarei. Holding Paul runway 10, Argentina 19091. Clear map at the call for runway 10, wind 080 degrees, 05 knots. Roger, clear to line up and take off runway 10, Argentina 19091. 6701, prossiga Juliette, portão 04. Juliette para 04, Webjet 6701. Canal 12545. Chama ao centro Recife em 2685, até 2545, até 3178, boa noite. Noite. Argentina 1911 airborne at 54, contact now control 119 decimal 35, good night and nice job. 119035, thank you, good night. Control, good evening Argentina, 19011, passing 1500, climbing flight level 400. Argentina 19011, climbing maintain flight level 400 on goal departure. Climbing maintain flight level 400 on goal departure, Argentina 19011. AB 908, italiano de pronto. AB 908, ele já decolado no 0050 graus 42. Decolagem livre, 9908. Oi, Salvador, boa noite, gol 1606, quente da Delta, livro 200 para 150. 06, eu desço para o nível 050, chegada a Mari. 606 050, chegada a Mare, solicita final do RNAV para 190. Tem chegada a Mare até a posição ITAP, após a Proto Serra Vita 366. Quase ITAP, Serra Vita 366, economia 06, graças. Tudo no Fox, Box. Positivo, senhor. Reboque da posição 9, parte 1 até a posição 4, parte 3. Autorizado, reporte por terra do azul. Grato, senhor. decolada agora 57, controle 19 decimal 35, bom voo. Boa noite. Controle total 9908, muito boa noite. Total 9908, boa noite, suba ao nível 360, saída Gol e vigilante. 360 da Gol e vigilante. China 19911, contact the receive center on 133.25, if enable 128.8. 133.25, enable 128.8, China 19911. Thank you, good night. Controle Salvador, Gol 7 no 4. 7 no 4, contato radar, vigilância, desce, mantém nível 040, chegada na mão. 040 na mão, perdeu o contato 264 com o centro. É mais próximo, solicita o GPS para 10. Tente. Desço para 2.500 pés, ajuste 1014, reporte passando Serra Vitor 366. 2500 pés com 0 no 4, vai chamar no Serra Vitor 366, agora no 606. Capital 9908, passa nível 1110, chame Recife em 1288, alterno 3325. O 388, o 1288, 3325. Confirmo. Boa noite. Boa noite. Alterno de Eboque no Pátio 3, muito obrigado, tenha uma boa noite. Boa noite, Azul, frequência livre. Sentinel 4, reduza para 210 nós. Após toque, voe para o outro servidor 368 para a final da renave. Estimativo, reduzindo, 210 nós, após toque em 368, servidor voo Sentinel 4. Vitor 366, visual com aeródromo, gol 9606. Torre 186, 1606. 18 também, até logo. Salvador, boa noite, voo no 606, passou o Sierra Vitor 366, avistando. Voo no 606, avistado, reporte no Sierra Vitor 372, baixado travado. Chama 372, voo no 606.